Boa tarde. Eu sou da Unimos desde a sua fase muito inicial e vou tentar aqui passar-vos um bocado uma ideia. Se vocês já apanharam um bocadinho do que são redes comunitárias com o Alvo, já vos deve ter dado umas luzes muito básicas, mas eu vou tentar. Isto é tudo à volta do Wi-Fi. Wi-Fi, como vocês sabem, hoje em dia não se passa sem ele. Segundo dados da Wi-Fi Alliance, não sei se sabiam, mas 83% das pessoas que usam wireless preferiam deixar de comer chocolate a deixar de usar wireless. Portanto, é uma tecnologia realmente fantástica. E as pessoas, quem usa, gosta, quer usar mais e quer usar em todo o lado. E é isto que nós fazemos nas redes comunitárias, é pôr o wireless na mão das pessoas. Como é que nós fazemos isto? Em primeiro lugar, falamos algo que é o poder que as pessoas têm de usar frequências licenciadas para seu uso. As frequências que nós usamos, 2,4 GHz, 5 GHz, ninguém nos pode dizer que não podemos usar, elas são realmente nossas, é poder nosso que podemos utilizar. E todos nós sabemos o poder da networking, o poder de redes sociais, VoIP, partilhar dados, partilhar filmes, todos nós sabemos o valor que isso tem com cabo. E ao descobrirmos o wireless, queremos aplicar o mesmo usando esta liberdade que nós temos. Portanto, o que é que se passa nas redes comunitárias? Basicamente, vem dar poder às pessoas para elas poderem, com as suas próprias capacidades e sem custos extras, com custos do ar, usarem o poder que o Estado lhes deu. Isto é o que nós podemos fazer isto, os espanhóis podem fazer isto, os franceses não podem. Coitados. Tem uma limitação de regulamentação estatal em que não é permitido sinais abertos. E, portanto, nós somos os felizardos e usamos o poder que nos é dado. Partilha de recursos é outra das coisas que nós fazemos. Antigamente nós metíamos um filme numa perna, vamos para o amigo e transportávamos dados com muita largura de banda, mas com uma latência enorme, que é a viagem de atravessar a estrada. E o que nós fazemos agora é, como não dá para passar cabo, não é? Nós partilhamos estes mesmos recursos, mas via rede wireless. Eu, ao participar com um ponto de acesso meu na minha rede comunitária, o meu vizinho do lado vai poder ter uma drive de rede onde estão os meus filmes, uma drive de rede onde está a minha música, vai poder, se tiver motivos técnicos para isso, falar voz comigo. Portanto, tudo o que o networking nos traz, nós fazemos isso com wireless. Este é um ponto muito importante, eu julgo que aqui a Finet beneficiou muito e o Estado, o Governo Espanhol, deu-lhe o valor devido, que é nós, redes comunitárias, conseguimos levar a internet a sítios onde simplesmente não há internet, onde o ADSL não tem velocidade, onde não se consegue navegar, e nós conseguimos chegar lá com muita velocidade, conseguimos chegar lá em força e levamos às pessoas que são pessoas carenciadas de dados, não têm dados ou têm 100 capa de velocidade de internet, e nós conseguimos chegar lá com vários megabits e fazemos realmente serviço público. As pessoas não vão ter só networking entre elas, mas também vão ter internet, ok? Este é um ponto muito importante, é que a Unimos é fundamentalmente uma rede comunitária entre ela. A internet é um extra, não há garantia de internet de ordem nenhuma. Não sei se aqui Filipe dá algum tipo de garantia de acesso à internet. Não, pois nós também não, de maneira nenhuma. Se houver internet, há. Se não houver, não há. Até porque a rede é comunitária, cada pessoa para entrar para a rede é obrigada a concordar com o acordo de serviço. Este acordo de serviço implica que eu não posso interferir com dados que ultrapassem o nosso equipamento. O que passa pelo meu equipamento eu não posso interferir, porque é de terceiro e é comunitário. Posso impedir, sim, o acesso ao meu equipamento. Eu posso dizer, o meu hotspot só está aberto do meio-dia às duas. É um direito meu, eu só permito acesso pelo meu ponto de acesso àquela hora. Agora, não posso interferir com dados que passam. O que nós fundamentalmente damos é networking entre os pontos, o acesso à internet. Se eu tiver e quiser injetar na rede uma rota para a internet, o protocolo de roteamento que nós utilizamos vai detectar que há ali uma rota e vai encaminhar, se for o caso disso, vai encaminhar para aquela saída. Mas não há garantia nenhuma de internet, de ordem nenhuma. Okay? Livre e não comercial é a nossa força, porque se assim não fôssemos, se estivéssemos presos por onde quer que seja, seria problemático e mais. Provavelmente iríamos ter problemas com ISPs, de concorrência desleal e etc., que não existe. Nós não somos concorrência das ISPs, nós somos clientes dos ISPs. Okay? Nós ajudamos os ISPs. Portanto, quem injeta sinal na rede, todos os donos de pontos de acesso que nos dão, nos ligam aos ADSLs deles e às cabovisões deles, estão a pagar a sua internet. Nós simplesmente estamos a usufruir do que um determinado membro da rede decidiu injetar na rede. Okay? Não temos nada a ver com comércio de ordem nenhuma. Somos uma associação sem fins lucrativos. os nossos donos de pontos de acesso são livres, aliás, nós recomendamos que sejam sócios. Se forem sócios, nós tomamos conta do equipamento, monitorizamos o equipamento, sabemos que o equipamento tem problemas, se não tem, que tráfego é que está a gastar, sabemos se está a haver abuso daquele equipamento, por ser sócio. Se não é sócio, liga-se à rede à mesma, trabalha na rede à mesma, simplesmente nós nem sequer sabemos que o equipamento existe. Só vai ter que falar connosco por causa do endereçamento. Nós também, um dos grandes propósitos da associação foi nós conseguirmos fazer a gestão central do endereçamento da rede. Cada pessoa que se quer ligar à rede deve ter um bloco de endereços que lhe é atribuído e isso deve ser feito através da associação. Portanto, se não existisse esta associação, era muito complicado eu estabelecer endereçamento com os meus pares e com os restantes nós. As duas formas de acesso distintas que existem para a rede Unimos são, em primeiro lugar, esta que este portátil está a ter neste momento para aceder aqui à rede do Eclaviva, que é, eu tenho um ponto de acesso Unimos, detecto sinal wireless, ligo-me ao ponto de acesso Unimos e estou a navegar. Okay? É o ponto de acesso normal, é o mais utilizado, é o que as pessoas mais usam. Um turista que vá a Nazaré é o que usa, é isto que nos dá, a larga maioria dos nossos clientes é este método de acesso indireto, em que eu me ligo a um ponto de acesso que já existe. Um outro ponto de acesso, mais recomendado, mas que já exige um investimento, é eu montar uma antena no telhado. Aí tenho uma grande vantagem, eu vou estar ligado por cabo, eu passo um cabo de rede para o meu computador, tenho a minha antena quietinha no meu telhado e estou sempre ligado à banda larga, não me chatei nada. Eu em minha casa é só o que uso, a minha internet há 3 anos é só o Unimos, não é de mais ordem nenhuma, e a larga maioria dos sócios são sócios de acesso direto, são sócios que metem equipamento no telhado e estão ligados, que também é o vosso modo principal de funcionamento, e ficam ligados diretamente à nossa infraestrutura. Okay? Portanto, esse é o modo mais indicado. Este ponto baixo está aqui, aqui houve uma mudança. No início da rede Unimos, nós trabalhávamos num modo chamado ad hoc. Eu não sei se posso entrar aqui um bocadinho mais dentro da tecnologia. Pronto, há dois modos no Wi-Fi fundamentais. Um é um modo de infraestrutura em que eu tenho um ponto de acesso e tenho clientes desse ponto de acesso. E há um outro modo que é um modo ad hoc, ou seja, a minha carta diz, eu pertenço à rede Unimos e quem também pertencer pode se ligar a mim. Portanto, eu não dependo de nenhum ponto extra, nem nenhum ponto extra depende de mim. Isto é o modo ad hoc. E no início da rede Unimos, todos os rádios eram 2.4 GHz e todos eles trabalhavam em modo ad hoc. Qual é a grande vantagem disto? Simplicidade de configuração, a pessoa só tinha que apontar para o canal, apontar para o SSID, ter o endereço certo e estava a trabalhar. A desvantagem, o canal era completamente saturado. Ainda por cima nós começámos a usar um canal, que é o canal 6, que é mesmo o canal central do 32.11G. E então, quanto mais redes nós começávamos a ter, quantos mais pontos nós começamos a ter na rede, mais saturado está o canal. Até que chegámos a um ponto em que tínhamos velocidades de navegação de 200K e 300K. Quando no início, quando começámos, tínhamos 2 megabits, 3 megabits, os começámos a ver. Portanto, inicialmente, cada novo ponto de acesso destes ad hoc era ele próprio um ponto de acesso. Então, eu não só falava com outras antenas à minha volta, mas também um portátil com capacidade ad hoc se ligava ad hoc a esse ponto de acesso. Portanto, sempre que eu expandia a rede para um outro sítio, com o Linksys da Vorten, não só essa pessoa ficava ligada por cabo de rede com o seu PC, mas também a malta à volta tinha ali um sinal ad hoc onde se podia ligar, que recebia endereço e estava a navegar. Portanto, isto era uma das vantagens iniciais do funcionamento da rede. Neste momento alterou-se um bocadinho, porque por causa desta limitação da saturação do espectro, nós fomos obrigados a criar pontos de acesso, ou seja, cada ponto de acesso passou a ter 2 rádios, no mínimo. Um rádio que é um rádio em infraestrutura, portanto, em modo master client, que só dá acesso local, nada mais. E um outro rádio a 5 GHz que está apontado para a infraestrutura. Eu julgo que isto é o que a Gifinet chama de supernó. Basicamente. Pronto, nós também chamamos de supernó, se bem que gostamos de categorizar supernó quando temos mais do que 2 rádios de backbone para dar redundância. Portanto, aqueles nós que nós temos com 3 rádios chamamos de supernó porque é redundante. O nosso na rádio está em AP. Sim. E na outra? É, a outra está a 5 GHz. Sim. Quando temos ateros, usamos a demo. Quando temos ateros. Quando não temos ateros, felizmente é raramente, usamos master client. Mas só nesses casos. Nós procuramos sempre chips Ateros, sempre, porque o modo ADEMO dos 5 GHz em Ateros é fabuloso, muito rápido, poupamos muito no cabeçalho, muito mais rápido do que o modo Master Client, e procuramos sempre chips Ateros. Okay? Pronto, estes são os nossos dois modos de trabalhar. Estava a explicar, o ponto inicial, isto era o nosso equipamento. A pessoa comprava um Link 6, custava 6 ou 70 euros. Pronto, era maravilha. É. Também passou por... Este é um grande equipamento, é um venerável equipamento, todo o respeito pelo Link 6. Ainda temos uma série deles a trabalhar, o equipamento é muito bom, estável, e acima de tudo corre o OpenWRT, que é o nosso sistema operativo de eleição, e corre às mil maravilhas. O modo ad hoc vai longíssimo. Nós temos links ad hoc com estes rádios de 5 km na Nazaré. Muito lentinhos, 5 km. Muito lentinhos, mas a trabalhar. Mas de maquinão. Eu sou dos calços. Tenho lá, um dia eu disse. Ah, estás tão perto, cara. E não sabia isso, mano. Vi o aparecer. Mas também temos um problema, que é o problema dos termos livres de não comerciais. Um gajo não se pode estar a vender liberdade, tu vais fazer esforço comercial para quê? As pessoas é que têm que se informar e o máximo que tu podes fazer é participar neste tipo de sessões, informar, esclarecer e etc. É complicado nós passarmos a ideia, estás a perceber? Mas olha, já foi bom, já ficaste a saber hoje e estamos pertinho. Pá, eu vim cá ao Porto e quando soube que vinhas cá, nem pensei duas vezes que tínhamos. Ainda bem, ainda bem. Este segundo nó, como estávamos a falar, já são rádios. Já são bordes com dois rádios, mini PCIs. Isto geralmente são cartas muito boas. Nós procuramos chips Ateros e vocês próprios, nos vossos equipamentos. Ateros, neste momento, têm uma boa relação qualidade-preço. São rádios rápidos, são rádios bem suportados por open source, bem suportados por OpenWRT. Bons equipamentos, boas compras. As bordes, há várias opções disponíveis. Esta, neste caso, aqui é uma Alex, pelo menos está-me a aparecer, parece um G8. É uma Alex. Mas as da Ubiquiti, as Ruta Station, Ruta Station Pro, também trabalham muito bem. Nós temos uma série delas instaladas e suportam 3 mini PCIs, ao passo que estas só suportam 2. Portanto, aqui só conseguimos ter 2 antenas e com as Ruta Station conseguimos ter 3 melhores equipamentos. Este é o equipamento hoje em dia que nós recomendamos a um novo utilizador, portanto, uma nova pessoa que se quer ligar à rede Unimos. Este é o equipamento que nós recomendamos. Atualmente está a preço? Um nó destes deve ficar, comprando em Espanha, nós vamos comprar, já é mais barato. É verdade. Nós, um ponto destes, excluindo a caixa, porque a caixa tem as caixas de 150 e caixas de 10, ok? Então, tirando a caixa, board, cartas, pigtails e etc., poderás conseguir tudo abaixo dos 200, ok? Mas a caixa gastas o que quiseres. Bem, 200, mais ou menos. 200. Estávamos usando o CM9, da Wistron. Nós estávamos usando o XR9, aquelas cartas de Ubiquiti mascaradas, não as usamos. Estávamos usando cartas de 20 euros. Pero que las hay muy mejor, sí. Pero que tenemos que hacer poco, mucho con poco. Por tanto, esto, más o menos 200, solo la borda y las cartas. Ok. Bom, software, isto é o que nós usamos, isto é a receita para tudo. Se vocês tiverem qualquer tipo de conhecimento de Unix, ou de Linux, ou de FreeBSD, vão estar à vontade com o OpenWRT, não tem problema nenhum, ok? Muito simples. Fácil de instalar, desde que vocês vão à nossa wiki Unimos.net, ou certamente a Gifinet também deve ter penetração nessa matéria. Se vocês seguirem bem o hardware que vão utilizar, porem o hardware a correr ao OpenWRT, não vão ter grande problema. Okay? Fácil e muito intuitivo para quem já conhece sistemas Unix. Para quem está montado numa consola, não vai ter problema nenhum. O OLSR já é um bocadinho mais complicado porque já implica propagação de rotas. Já implica eu anunciar a rede de endereços como foi atribuído. Quando chegarem, quando fizerem uma ligação, uma rede livre, uma comunicação, a rede Unimos, por exemplo, o melhor sempre é falarem connosco, porque nós atribuímos um número de endereços que vocês precisarem. Todos os endereços nós atribuímos e damos apoio, a bem serve a associação, damos apoio a nível de roteamento. Okay? Portanto, a parte do OLSR e de configuração do OLSR, depois de trabalhar, nós damos apoio, é para isto que existe a associação. Este software é tudo o que vocês precisam, nada mais. Pronto, agora aqui é o nosso problema, eterno problema. A Gifinet deixa muito espantado como é que vocês conseguem fazer tanto, porque nós aqui, para motivarmos as pessoas, é do caralho. É muito complicado. Motivar é muito, muito, muito complicado. Nós na Nazaré seremos assim, pessoas com conhecimentos técnicos que mexam em equipamento, somos 3. Para teres uma ideia, somos 10 mil habitantes, 3 pessoas. Sócios somos uns 50, mais ou menos. Sócios e quase sócios. Não pagaram as cotas, mas têm ponto de acesso e a gente há de pagar. Não gostamos de forçar ninguém, que somos pessoas que tome a iniciativa. Mas técnicos somos três, ok? Somos três pessoas para 10 mil habitantes. Aguentamos, não é fácil, mas vamos conseguindo. Imagino que vocês, para os vossos 1.100, e nós temos cerca de, neste momento, não tenho números como tens, estão certinhos, mas deveríamos ter em Nazaré supernós à volta de 50 a 60 supernós, e nós normais, para aí, daquelas da primeira geração, para aí mais uns, a mesma quantidade, mais uns 50, 60 dos antigos, dos 2.4, que estão a desaparecer, cada vez menos, vêem-se menos, porque de facto aquilo já não tem velocidade. Portanto, em termos de dimensão, rapidamente faz as contas que vocês são, nada mais, nada menos do que para aí 20 vezes maiores do que nós. O que me põe a pensar, se nós somos 3 pessoas, 20 vezes maiores teríamos que ser 60 pessoas. Não é? E digo que neste momento conseguir 60 pessoas motivadas para mexer em rede comunitária em Portugal não é uma coisa muito simples. Nós vemos aflitos. E é o que nós precisamos. O que é preciso? É realmente pessoas que queiram pôr redes comunitárias a trabalhar, que as queiram pôr a andar, algumas que tenham conhecimentos técnicos e mobilização, basicamente é mobilizar, subir a telhados, pôr equipamentos, testar. Existe uma associação que vos dá muito apoio, por exemplo, a nível de monitorização. Nós conseguimos dizer-vos se vocês têm problemas em algum equipamento, que problemas é que têm, se alguma coisa está a correr bem ou a correr mal, se há segmentos da rede que estão a ficar muito apertados. Nós conseguimos, já temos alguma experiência, e conseguimos dar-vos uma ideia de onde, para onde devem encaminhar a vossa rede e os vossos esforços comunitários. Basicamente é isso que é preciso. É mão de obra e malta com vontade. Ok? Ponto para 20 minutos, era mais ou menos que eu tinha isto. E agora, tudo o que vocês quiserem perguntar, o show tenho.